metal como escudo. Capitão Levi. Imagine que cê descanse entre lágrimas e sangue. Eu pensei que era o fim quando eu perdi o que é importante pra mim. Amigos e família, não sobrou nada. Permaneço solitário, uma cidade abandonada. Quer saber minha jornada? Ouviu antes e depois de subir aquela escada? Eu era apenas um bandido, debaixo da terra, meu talento escondido. Mas um convite se fazia, mudaria minha vida só de ver a luz do dia. O que eu temia? Morrer em vão. Mas sem olhar pra trás eu aceitei a missão. O quê? Na tropa de exploração. Em pouco tempo a habilidade fez de mim o capitão. Talento, disciplina. Capitão Levi fazia titãs uma chacina. Escolha bem o que fazer. E cuidado para não se arrepender. Talento, disciplina. Capitão Levi fazia titãs uma chacina. Escolha bem o que fazer. E cuidado para não se arrepender. Não preciso de ninguém. Faço o que eu tenho que fazer muito bem. Soldado independente, até mesmo dos melhores eu estou muito à frente. Qualquer um pode ver, mais habilidoso com o DMT. Apenas tente perceber que nenhum titã pode se defender. Aqui eu pude aprender. Muitas dúvidas nós temos quando perto de morrer. Não sabe o que escolher. Faço uma escolha que não vá se arrepender. Honra e lealdade. Pareço arrogante, mas tenho prioridade. Pode crer. Ninguém sabe do amanhã. Então por isso que eu luto contra a fúria dos titãs. Talento, disciplina. Capitão Levi fazia titãs uma chacina. Escolha bem o que fazer. E cuidado para não se arrepender. Talento, disciplina. Capitão Levi fazia titãs uma chacina. Escolha bem o que fazer. E cuidado para